94-1, adicione de edificação, desço, mantenho 050. Ajuste o cimento na 094 e apresente voo ITAP. ITAP, thank you. Uno 7 milhas da rotatória, ciente, na escuta do controle, mantenha-se em raio de voo visual. Não foi possível copiá-lo, poderia repetir? Ciente, intermitentemente. Agora não recebo nem o modo alfa, nem o Charlie, porém tem por hora modo alfa, por hora só modo Charlie. Oceania 6315 on the ground at 39, turn right, contact the ground, frequency 121.9. Mercury to the right, in the car 121.9, thank you, man, bye. Thank you. Very welcome. 118.95. 295, obrigado, amigo. Boa. 40 for ILS, boa tarde. TP 5240, boa tarde, com aproximação, aguardando pista livre. O ajuste na 04. Ciente, aguardando 5240. Azul 4089, livre decolagem, pista no 0, vento 130 graus e na 09. Ciente, livre decolagem, 40 aqui, não. Natal autorizado, nível 110. Decola 10, pula esquerda, sai da Conde, apoie direto. Controle 120, decimal 8, transponder 5160. Na escuta. Controle Salvador, foi 5595. 5595, ação de edificação, voe a posição e tapa, informe no pontel de descida. O ajuste de altímetro em Salvador é 14110. Direto ITAP, 14110. 80. Correto, 08 no POB, o ajuste em Salvador no 04, táxi autorizado no hotel Chame Torre, 1895, para cruzamento da pista em uso. Vai parquear portão 02, vai aguardar o tráfego da TANIC ataque, após o mesmo, prossegue. Afirmativo, após o início do táxi da aeronave da Gol, prossegue para a posição número 2, 6141. Identificação, chegada a mar, desça e mantenha o 070, ajuste o altímetro no 014, chegada a mar. Por gentileza, redução para 259, seu número 3 na aproximação, irá seguir um Alfa Tango 72. Descendo, então nível 070, vou vamos reduzir. Enquanto eu estou mantendo agora, 159, deixa eu 6300, 6320, reduz mais. 20, 208. 208, 089. Controle Salvador 4089, azul, decolando perfil da EL, passando 2000 para o nível 360. Azul 4089, sub mantenho 360, contato radar estabelecido na decolagem, saída da EL. Sobre 360, saída da EL, 4089, azul. Atole 35595. 5595, prossiga. Solicita descida, 95. Certo, desce e mantém o 060 na escuta do controle. Para o 060, 5595. Gol 941. 3193, aguarda a aeronave da Avianca parar após iniciar o push para a pista 10. Escuta 3193. 3193, correção. Vai que iniciar o push, inicie e fique atento ao tráfego, vai parquear no 8. Ciente, então tá iniciando o push, vai ficar atento a aeronave que vai parar na posição 08, TAN 3193. Channel 6315, attention to Airbus 320, will you start push gate 11? Right, and which gate you are starting push? 11. 11, I'm gonna be very close station, thank you. O solo, é o 6141 do Chané, está na entrada do box 2, se puder usar a sua comunicação interna para chamar o pessoal da Intraero, tá? Não tem ninguém aqui para resolver a aeronave. Ciente, vou tentar aqui contato aqui com o fiscal de pátio. Tá, joia, agradeço. 35240, só meu solo em 121 decimal 9 para o táxi. Tá. Bomba 01 no Montanha Hotel. 120 decimal 8, transponder 5505. Ciência autorizado nível 350 para Maceió, via 8, decola 0, com Cuba à esquerda, na saída Fuca, Aracaju, motor 1208, transponder 5505, com 1924. Correto, nível 350, reporte pronto. Bota na gola 1924. Solta, motor 52, parcela, levando a sua escuta. O trip, táxi via Alfa, Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3, atento ao 2240. Mantém o nível de voo 140, voe a posição BOMF 47 da chegada BOMF, informe no pontal descida. Ok, vai na proa de BOMF, informar a posição de óleo descida, 5623. 0 para 3, 2. Dois zero zero, saída bom. Sim. Dois dois no meia, irá manter pro até 3000, depois voar direto código. Depois até 3000, após voar código, até 3000. Autorização para decolagem, mantenha a cabeceira no zero. É 320, completa a redução para 229. Reduzindo 2209, 6320. Decolagem 3, 2, 1, 6. Já volta, Campinas, 3h47. 3h47, Campinas, qual é o... PLB 1, 1, 7, 117. Táxi, parte 1, Índia, Ponte Esperda, 1, 0, Torre, 1, 8, 9, 5, altímetro, 1, 0, 1, 4. Gente, parte 1, Índia, 10, Ponte Esperda, 18, 9, 5, tá? 3, 1, 9, 3, com 1, 0, 1, 5, no... Ajuste. Confirmando no 04 no ajuste. Correção no 04, obrigado. Então 3283, no portão 03, tô ciente, vou aguardar a aeronave para passar a retaguarda, mantém a escuta. Lateral de porta pé. Ajuste de altímetro no 04, chá. Alfa 230, vitória da conquista, confia? Confia. 230, vitória da conquista, 180, direto, decola da 10, curva à direita, arbora, elefa, controle 1208, aciona 5471. Só confirma a curva e o transponder. Curva à direita. 4, 7, 1. Correto, chama puxa. 3283, após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, autorizado, chama táxi. 7, 8, 3, 3, 3. 510, na escuta do controle, aguarde transferência. Salvador, boa tarde, TAM 3216, está mantendo até 3000 para voar copo. TAM 3216, contato radar na decolagem, sub mantendo 370, sai da mão. 370, confirma a instrução, sai na Momo ou a torre formou para manter até 3000 a reta e após voar Cogbo? Afirmativo, 3000 após Cogbo. Vai voar Cogbo então, cruzou 3000, tá 3216. Trip 5447. Prossiga. Voe Barreiras da presente posição. Barreiras, 5447, obrigado. Zu 4089. Zu 4089. Passa o nível de voo 190, chama o centro Recife na frequência no 3325, alterno 251. 3325, alterno 251, passo 089 azul. Afirma. Azul 4116, desça para 050. 050, azul 4116. Volta 333. Salvador 3193, ponto de espera, pronto. Salvador 3193, alinha e mantém pistão no zero. Autorizado alinha e mantém pistão no zero, TAN 3193. Romba 01, decolado ao 50, chame controle 120, décima 8. 1208, controle. 1895, boa tarde. Atenção a todos os aeronaves na escuta do controle Salvador, não é necessário cotejamento. A torre nos informa que há um cachorro na pista. Por esse motivo, o trip 5595 irá descer até 3 mil pés e irá efetuar a órbita sobre a posição duna. Gente, órbita sobre duna, 3 mil pés, 5595. Xané 6320, desça até 4 mil pés, inicia óbita sobre a posição ITAP. Sendo 4 mil, vai iniciar óbita sobre ITAP 6320. Umba 01, decolação no zero, saída Conde. Umba 01, contato radar, suba o nível 110, saída Conde. 110, saída Conde, Umba 01. Índia November Alpha. Afirmativo, chame torre 118-95, solicite instruções. Charlie Alfa Tango, não tenho tráfego informá-lo. O senhor tem frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Seja 3 Alba, Congonhas, seja 360, via Amper Zulu no 6. Decola a pista no 0, curva direita, saída Dael, Leda, Bridge. O controle é 120-8, transponder 5520, voo no 333. No 333, correto, chama para o inspecionamento. Camarão 333. 7. 4-3-0-0-4-0-0-0. 3193, livre decolagem, pista no 0, vento no 20 graus e no 0 nós. Livre decolagem, está 3193. Para a óbita. Na posição ITAP, informe iniciando o óbito na posição ITAP. Azul 4196. Olha, trip 5626, faça óbito na posição BOMF e informe iniciando o óbito. Confirma para o trip 5626. Afirmativo. Irá fazer óbito na posição BOMF e informe iniciando o óbito. Trip 5626. Óbito em BOMF. Vamos orar. Pela direita, confirme. Afirmativo, pela direita. 626. Boa, Nanave, Catrana. Boa, Nanave, Catrana. Boa, Nanave, aguardando autorização para a pouco. Aguardando. De uma frotita, 3216. A 3216 mantém a proa da posição Cogno. Aguarda a transferência junto ao centro e solicitará diretamente ao centro. Sim. A 3, decolado ao 53, chame controle 120, decimal 8. Controle 1208, tá 3193. Pode esperar pronto, 3233. Salvador, boa tarde, OTAN 3193. OTAN 3193, contato radar no decolagem, sub, mantém o nível 380, saída da EL. Direto 380 na saída da EL, na sua escuta quando puder voar da EL, OTAN 3193. Ciente, após 2000 pés, está autorizado Lira. Confirme o 3193. Após 2000 pés, está autorizado Valida. Após 2000, direto Leda, o TAN 3193, obrigado. Igual na nave, quanto igual. Novembro, Alfa, confirme posição? 04 milhas, 17. 7, repassa 3 milhas, 17. Vento 30 graus, 10 norte. Índia, novembro, Alfa. Repassa 3 milhas, 9 graus. 1-1 Alfa Juliette, 1-1, agora na nave 4-1. Alô, Salvador, gol 1-9-2-4 para push back acionamento, estamos no 1-0. 9-2-4, portão 1-0, autorizado, chama táxi. Espera para o táxi 1-9. Segurou 9-4-1 no chamante da Juliette. Chamante da Juliette, gol 9-4-1. De fábrica, autorizado por cabeceira 1-9-7-0-4. Verificar a queda do helicóptero? Sete. O Charlie Afastão, por gentileza, informe estimado para o local da queda do helicóptero. Você é acostumado? Não, né? Ok, sete. Vazou 35626 no ponto ideal de descida. 35626 desse, mantenha o nível 050 na escuta do controle. Irá fazer óbita na posição bom. Ok, descendo para 050 na sua escuta para óbita em bom. 8-3. Então 383 está aguardando no ponto de espera, pois a pista 1-0 quando se interditada. Por gentileza, aguarde. Ah, perfeito, tudo bem. Gona 924, na escolinha. Gona 924, solo. Estamos iniciando, vamos lá, vamos lá. Tem condições de manter mais 30 segundos, fora a nave da companhia, ingressar no pátio e parquear no 1-1? E aí, vai guardar, vamos lá, vamos lá. No 941 Juliette, portão 1-1. Portão 1-1, autorizada, vamos lá, 941. Para informação, temos o tráfego do Oxané 6320, o Airbus 319, que também está fazendo óbito sobre a posição Itap. Está passando 050 em descida a 4 mil pés. O senhor irá descer até 060 e irá fazer órbita em TAP, acredito que esteja iniciando, no nível 060. 060, órbita em TAP. Gente, 2230, número 2 do setor, mantém escuta e aguarda. Escuta, 230. Temos estimado da abertura da pista. Controle, o Oceano 6320. Negativo, temos aeronaves ingressando no pátio 4. Vou 94 para estar aqui. Você pode iniciar. O 35595. Ok, dá presente o Oxanem 320, mantendo 4 mil pés, voe a posição Duna. O Oxanem 320. Mantendo 4 mil, esquerda Duna, 6320. 595, tem condição de prosseguir? 17? Afirmativo, base pela direita. Pronto, dá presente, chame Torre Salvador. Tô seguindo na final da 10 para fazer uma base pela direita, para 17. Chame Torre e solicite instruções de para pouso. O trip 5595 na frequência 118, decimal 95. 1895, afirmativo, desce até 2 mil pés do trip. Salvador, trip 5595. Trip 5595, hoje a aproximação é parte na final da 17, o vento no 40 graus no 39, o ajuste no 0 no 4, reporte baixado travado. Sim, a gente reportará na final da 17, com cheque de 35595. Fora do sol, 06. O Agel 06, fora do sol, ao 59, chame o controle 120, decimal 8. Gente. Ok, mantenha a órbita, azul 4116, aguarda instruções. Trip 5447. Mantenha 5447. Chame C3 Zif na frequência 12545, altar no 2085. 2545, 2085, boa tarde. Sené 6320, desça para 2000 pés, ajuste altímetro no 014. 6320, descendo 2000 com 1014, 6320. Afirmativo, irá informar estabilizado no final LS e X-Ray pista no 0. E já coordenamos junto a todos, se eu fazer uma base pela direita para pista no 7, ok? Ótimo, agradecemos, senhor, agradecemos o empenho. Controle, Guardião 06, boa tarde. 02195 de autonomia, Zena Salvador. Táxi, Pátio 1 no Índia, ponto, espera, dano 0, torre 1895, altímetro no 0 no 4. Índia, Pátio Índia, no ponto, espera, dano 0, torre 1895, 1924. Passaria 2230, remoto no 4, assim que o gol passar a retaguarda, chama push, corrigindo. Inicia o push, chama táxi. Corno. Afirmativo. Passaria 2230, solo Salvador. 1260. 4196. Prossiga o número, ok, vetoração para sequenciamento. Curva à esquerda na proa 360, limite é o curso localizador. O senhor irá seguir o afastando 72, aguardando instruções, descendo até o 060, o azul 4196. Ok, proa 360. E aguarde. Afirmativo. 11-09. Solo Salvador, boa tarde, o Santos 3805. Tô 3805, Guarulhos, copia. 626. Escuta, prossiga. Desce até 3 mil pés, ajuste o cimetrão no 0 no 3. Até 3.100.13, 1.62. Tem confirmado baixar o travado? Baixar o travado final na 7.5.5. 5.5.95, traço do avistado livre pouso, vento no 50 graus, pela 2.9, baixo chão 0.1.3. 2.0.3, livre pouso na 7.5.5. Costa uns cachorros, agora já tá ok. Obrigado. Estou confirmando, a saída da El Leda após Brito. Da El Leda Brito, graças. Solicitar as torres, já foi coordenado junto à torre, base pela direita para o pistão 7. Ah, ok, perfeito. 5.620. É 320. 20. Segunda torre, pista liberada a partir do momento. Desce, mantenha 2 mil pés e foco estabilizado. Final LS X-Ray, pista no 0. Está prestes a estabilizar, vai reportar a 320. O trip 5626. Pista liberada a partir do momento, desde até 3 mil pés, informe final LS X-Ray. Ok, vai descendo até 3 mil então liberada a pista no 0, 5621. Afirmativo, azul 4196, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. 4 mil no 0 no 3. Afirmativo, azul 4196, informe que a pista agora está liberada, o senhor irá como número 3 para aproximação, aguarde vetor final para a recepção do aprovador. Ok, confirmando, o azul 4196 ainda mantém a proa 3 reajada? Tá Chanel 320 estabilizado. Ok, Azul 4196, reassuma a navegação na proa de Duna, descendo até 4 mil pés. Duna descendo para 4 mil, 4196. 35626. Escuta, prossiga. Velocidade indicada. Ok, no momento 180, senhor. Por gentileza, mantenha essa velocidade para sequenciamento. Ok, vai manter então 180 para sequenciamento, 5626. Afirmativo, desça e mantenha 2 mil pés, ajuste 1013, informe final LS X-Ray. 2000 informará na final LS 5621. Salvador, boa tarde, TAN 3283. TAN 3283, contato radar na decolagem, submantém 190, saída PUCA. 90 PUCA, possível direto a Jacaju, por favor. Sente frequência livre, não tenho tráfego informado. Puxané 6320, estabilizado. Sim, então a milha marcador externo completo final, chame torre, 118.95. Obrigado, senhor. Sente na escuta do controle, não mais que isso, ok? Confirmado, vamos pousar na 10, a pista está liberada, 1013 com ajuste, está livre o pouso para o 6320, confirma? Afirma. Obrigado. Para o 600 com 66-1240 Maceió. 66-1240 Maceió, Índia Alfa 1895.0, ajuste no 013. Índia Alfa 1895, medida. Liga, via pátio até o pátio 3. Via pátio até o pátio 3. Sente na escuta. Faça o cheque rádio, a informação está inteligível. Faça o cheque rádio, a informação está inteligível. Estabilizado no loco. 5626, completa a aproximação LF, chame Torre Salvador e 1895. 1895, grato. Novamente, cheque rádio, a informação continua inteligível. Web 5857, boa tarde, assinando a identificação desse mantém 040, chegada, bom. Azul 4196, livre LS, aguarde transferência 2 de controle. Livre LS, aguarde transferência do 4196. 5626. Ex Cruzeiro, reabilitado. Pode decolar de imediato, voo no nosso 24. Gente, gol no 924, online, mantém capiceiro 10. Decolará de imediato assim que é autorizado. Boa torre, o gol 600.0. Gol no 600, mantém 0. TR da Passaredo, Gibral, bate, Sebastião. Ok, então, 336. Direito, chame só o Leandro, 0.9. Direito, 19, Chané, 6, 30, boa tarde. Salve, Salvador, boa tarde, Chané. Salve,